malandro da Lapa, dono de um mundo em extinção. Qual é a tua ruína? Teu coliseu, tuas missões, lá onde tudo termina. Um sonho jogado aos leões, a imagem que ficou quando a luz se apagou pra sempre. Sete povos onde estão, sete dias passarão pra sempre. Qual é a tua? Tantos futuros na mão, uma lança, um índio charrua, quem sabe a paz de um chimarrão. A imagem que ficou quando a luz se apagou pra sempre. Sete quedas secarão, sete dias passarão pra sempre.